se seu valor sou o mal que você plantou. Que tu adubou, agora nego vem e mostra o seu valor sou o mal que você plantou. Que tu adubou, agora nego vem e mostra o seu valor sou o mal que você plantou. Que tu adubou, agora nego vem. Antes vítima de bully, hoje estilo Fred Krug. Sonhando com a Mini Uzi, postando vídeo no YouTube. Sinto pena de você, dos medos que você tem. Cê treme quando me vê, então reze e diga amém. Sou calmo, enquanto posso, seu sonho é minha extinção. Cê quer que eu me humilhe, quer me ver limpando o chão. Reclama da vida, a maioria de barriga cheia. Imagine se tivesse alguma deficiência, se fosse cego, andasse na cadeira ou na muleta. Ou se não tivesse língua pra chupar uma besteira. Quero ver você sorrir, boca banguela, doideira. Dá tudo que cê tem pra uma igreja, seu besta. Cê tá a pé e seu pastor te ronda. Seu trouxa ignora enquanto arma sua forca. Sou mal que você plantou, que tu adubou. Agora nego vem e mostra o seu valor. Sou mal que você plantou, que tu adubou. Agora nego vem e mostra o seu valor. Sou mal que você plantou, que tu adubou. Agora nego vem e mostra o seu valor. Sou mal que você plantou, que tu adubou. Agora nego vem. Cê esquive da minha rima, trincheira cê meu caminho. Espada lança granada no mundo, cê tá sozinho. Duas gostosas me segura e corrente mesmo pescoço. Você financia o crime, eu que tiro seu sono no caixa, tiro seu saldo na cama. Eu tiro um pouco, leseira, aperto um chá e faminto. Eu fico louco, explique nina como um verso. Sou ignorante mesmo, não falo com subalterno e minha cultura vem de berço. Esse é o meu defeito, sarcasmo te pressionou. Entra linda, fala neiro, quero a muda, por favor. Se demonstra o meu estresse, cê bola e me enaltece. Que te convence aos poucos de não cresce. Ação e reação, atitude leviana. Não reclame, fez a merda em ver o cão chupando manga. Falta amor em meu harém, Ferrari, Teco, Bugamas. Isso lota as Febem, Ulis, casa de custódia. Não me venha com desdém, que hoje não tô com calma. Pra quem não tem o vidém, que se foda sua fala. Acho que meu caso é sério, eu já vivo no inferno. Consciente dos meus atos, o que falo ou escrevo. Pelo menos sou sincero, verdadeiro, sua bicha. Você vive nesse mundo chato, cheio de mentira. Vem, vem em mim, nazista, vem me perturba. Cê pratica covardia, eu quero te encontrar na rua. Vai gemer igual a puta. Verme bando de otário, se acha que eu sou racista, ouça já em Bolsonaro. Sou mal que você plantou, que tu adubou. Agora nego vem e mostra o seu valor. Sou mal que você plantou, que tu adubou. Agora nego vem e mostra o seu valor. Sou mal que você plantou, que tu adubou. Agora nego vem e mostra o seu valor. Sou mal que você plantou, que tu adubou. Agora nego vem.